nossa vida repleta de desilusões e de vitórias que não podemos contabilizar. Mas somos peças-chave para que exista mais momentos bons do que coisas ruins nesse jogo. Filosofia de rua, reviravolta máfia, pelo bem, pelo justo, pela vida, contra tudo que nos leva cada vez mais e mais pro fundo do poço. Representamos toda a indignação contra a mentira, toda a repulsa contra a corda no pescoço que nos sufoca em laço de forco, oprimindo o livre pensamento. E chegando ao fim dessa primeira batalha, temos a sensação de ter cumprido a missão, mas sabemos que é só o começo da guerra. Que assim seja. Estamos preparados. E que Deus nos abençoe.